Moleque fala, moleque corre, moleque sangra, moleque morre. Moleque é criança esperando a bonança, chegando na peça, única esperança. Moleque reza, moleque corre. Uma vez que entra, sai não pode. Pegaram um moleque amarrando outro no poste. Chegou ser televisivo pra agradar família snob. O primo é o crime, o crime é o cofre. Sem multiverso de Rick e Morty. Dói de ver aquele menino amarrando outro no poste. Eles só tinham 7 anos, quem tem 7 não escolhe. A morte nas mãos daquela criança. Moleques são meninos, crianças são também. Moleques são meninos, crianças são também. A ser tratado bem. Moleques são meninos, crianças são também. Moleques são meninos, crianças são também. Nascer pra ser tratado bem. Não tem escola, não tem esporte, não tem afeto, já deram bote. Coração de horse, trovão de raio forte. Onde o estado não chega, a maldade traça o norte. Pra morte da vida daquela criança. Favelas que vocês querem chamar de comunidade. Favela onde o estudioso diz que tudo sabe. Favela que semeia o amor e quer prosperidade. Moleque que você marginaliza e não sabe. A metade da vida daquela criança. Crianças são também, moleques são meninos, crianças são também. Nascer pra ser tratado bem. Moleques são meninos, crianças são também. Moleques são meninos, crianças são também. Nascer pra ser tratado bem. Pra morte.